Conexão Sertaneja. Bruto demais. Aperte o play. Se joga e vem comigo. Quem comanda a festa hoje é Roger e Rogério. Em casa, levanta meu filho, se mexe e vai se trocar. Tem festa na cidade, nos cara famoso, as mina vai tudo pra lá. Eu te peço dinheiro pra entrar no rodeio, porque vai rolar o bem mar. Tô postando na net, bate pra zoeira, a cidade inteira tá lá. A noite bombando, a galera curtindo, ao som do batidão. Os cara no palco agita a galera na palma da mão. Todo mundo vai tá lá pra ver a festa. Só falta você, aperte o play. E solta a moda sertaneja, quem toca sou eu. Vou te tirar do sério, não perde a vez. Se joga e vem comigo, quem comanda a festa hoje é Roger e Rogério. Meu filho se mexe e vai se trocar. Tem festa na cidade, nos cara famoso, as mina vai tudo pra lá. Eu te peço dinheiro pra entrar no rodeio, porque vai rolar o bem mar. Tô postando na net, bate pra zoeira, a cidade inteira tá lá. A noite bombando, a galera curtindo, é o som do batidão. Os caras do palco agita a galera na palma da mão. Todo mundo vai tá lá pra ver a festa. Só falta você, aperte o play e solta a moda sertaneja. Quem toca sou eu, vou te tirar do sério. Não perde a vez, se joga e vem comigo. Quem comanda a festa hoje é Roger e Rogério. Aperte o play e solta a moda sertaneja. Quem toca sou eu, vou te tirar do sério. Não perde a vez, se joga e vem comigo. Quem comanda a festa hoje é Roger e Rogério. Roger e Rogério aqui no Conexão, aperta o play. Quanto sucesso tocando, quanta música boa, hein? Vamos aumentar o volume? Matheus e Cristiano, Na Busca por Seu Coração. Assim. Só anda pela sombra pra não ofuscar o sol. Consigo ver de outro planeta o brilho do seu farol. E me guia pelo universo tão incerto. Na busca por seu coração, vou amarrado no foguete pra te encontrar. Constelação fica pequena pra quem quer amar. Você é o sol que nasceu pra beijar meu mar. Não faz isso comigo não, a nossa história vai ser uma lenda linda. Quero viver esse amor por milhões de vidas. A cada beijo uma pausa e o mundo fica estacionado admirando a nossa alegria. Se você quiser, meu amor pra sempre eu dou. Se faltar o sol, você é o meu calor. Se você me chama pra voar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Se você quiser, meu amor pra sempre eu dou. Se faltar o sol, você é o meu calor. Se você me chama pra voar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Só anda pela sombra pra não ofuscar. Só consigo ver de outro planeta o brilho do seu farol. Que me guia pelo universo tão incerto. Na busca por seu coração, vou amarrado no foguete pra te encontrar. Constelação fica pequena pra quem quer amar. Você é o sol que nasceu pra beijar meu mar. Não faz isso comigo não, a nossa história vai ser uma lenda linda. Quero viver esse amor por milhões de vidas. A cada beijo uma pausa e o mundo fica estacionado admirando a nossa alegria. Se você

queria me ajudar a esquecer. E aí devo, e tudo que me prometeu nada cumpriu. Me prometeu um sol, mas só trouxe mais frio. Mas se eu pudesse voltar no tempo. Conexão Sertaneja. E aí tempo. E aí? Conexão Sertaneja. Absolutamente o melhor. Eu nunca fui perfeito. Há tanto que eu queria te dizer, mas continuo aprendendo. Eu nunca quis fazer você sofrer. Agora eu tenho algo a te dizer. Você precisa saber, eu sempre amei você. Eu nunca quis te perder. Achei uma razão pra viver, e a razão é você. Desculpe, eu sei que agora estou tentando consertar. E tudo aquilo que falei foi realmente pra te machucar. Desculpe, eu não pude evitar. Mas você precisa saber que eu sempre amei você. Eu nunca quis te perder. Achei uma razão pra viver, e a razão é você. A razão é você. E a razão é você. E a razão é você. Eu nunca fui perfeito, mas nunca quis fazer você sofrer. Agora eu tenho algo a te dizer. Mas você precisa saber, eu sempre amei você. Eu nunca, nunca quis te perder. Achei uma razão pra viver, e a razão é você. Mas eu sempre amei você. Eu nunca quis te perder. Achei uma razão pra viver, e a razão é você. Gabriel e Rafael com o Cristiano Araújo. Que música linda, hein? A razão aqui no nosso Conexão Sertaneja, que destaca mais sucessos. Piradinha, Gabriel Valim. Piradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Piradinha, ela tá doidona, fora da casinha. Ela desfila quando chega na festa, arrasa na pista. A galera olha, todo mundo quer pegar, mas ela tá de boa, só querendo dançar. Mas depois de um tempo bebe e fica piradinha. Ela desce do salto, a gatinha perde a linha. Piripiripiripiripiripiradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha.

Eduardo Costa, louco coração aqui. Nosso Conexão Sertaneja vai fazer o seguinte, intervalinho, daqui a pouco eu volto com as ultiminhas de hoje. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Sertanejo. Aumente o volume do seu rádio, só as melhores. Sertaneja. Chico Rei, Paraná, João Bosco e Vinícius, de lá pra cá. Sertaneja. Eu só não tomo juízo, porque não engarrafaram e acho que não preciso. Eu só não tomo juízo, porque não engarrafaram e acho que não preciso. Eu só não tomo,